Na terra dos gadarenos, um homem em dor sem paz. Nos sepulcros ele clamava, mas Jesus a liberdade traz. Com espírito imundo, ninguém o poderia prender. Mas ao ver o Senhor chegar, seus grilhões começaram a ceder. Ó Jesus, Filho de Deus, tua voz traz vida e poder em meio ao sofrimento. Teu amor veio nos renascer. Ó Jesus, Senhor da glória, teu milagre nos faz crer. E ao tocar em ti, Senhor, eu sou livre para viver. A mulher sem esperança, com seu fardo a carregar, tocou em teus vestidos e a cura pôde alcançar. 12 anos em angústia, mas a fé a fez vencer. E ao ouvir tua palavra, em paz ela pôde viver. Ó Jesus, Filho de Deus, tua voz traz vida e poder em meio ao sofrimento. Teu amor veio nos renascer. Ó Jesus, Senhor da glória, teu milagre nos faz crer. E ao tocar em ti, Senhor, eu sou livre para viver. Não temas, crê somente, a morte não tem poder. Em meio à dor e pranto, tua luz vai nos aquecer. Levantou a menina e a vida voltou a brilhar. Jesus, teu amor é vida, em ti podemos descansar. Ó Jesus, Filho de Deus, tua voz traz vida e poder em meio ao sofrimento. Teu amor veio nos renascer. Ó Jesus, Senhor da glória, teu milagre nos faz crer. E ao tocar em ti, Senhor, eu sou livre para viver. Ó Jesus, Filho de Deus, tua voz traz vida e poder em meio ao sofrimento. Teu amor veio nos renascer. Ó Jesus, Senhor da glória, teu milagre nos faz crer. Ao tocar em ti, Senhor, eu sou livre para viver. Português e worship, óculos de guitarra, piano.